noite chorei tanto, derramei meu triste pranto, só de pensar minha vida. Acordei desesperado, sonhei que Deus tinha levado minha mãezinha querida. Fui no quarto onde estava minha mãezinha adorada, em suas faces eu beijei. Ao ver seu rosto cansado, fiquei triste, amargurado, então baixinho Deus vai levar pra sempre minha santa mamãezinha. Enchi meus olhos de pranto ao ver seus cabelos brancos e sofrer por causa minha. O presente mais sagrado é ter sempre ao nosso lado nossa mãe do coração. Partir dentro de um caixão.